Estamos iniciando o programa Antena Web Show aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Eu, Mendonça, do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para o mundo, onde houver um internauta conectado com a Rádio Antena Web no seu canal 2. Uma boa noite para você. Estamos chegando e vamos deixar aí o nosso contato, né? No Facebook, lá no SM, e também para o e-mail. Tudo nesse endereço que eu passo para vocês. joaonatal.urania@hotmail.com. Repetindo, joaonatal.urania@hotmail.com. Meu rio pequeno, traço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corroído pelos anos, vai arrastando folhas mortas e saudade, pôr do sol de muitas tardes, ilusões e desenganos. Cruzando vales, chapadões e pantanais, bebedouro de pardais, campo espelho de lua. Seu roteiro não tem volta, só tem ida, pra findar a sua vida na amplidão azul do mar. Riozinho amigo, são iguais as nossas águas, também tem um mágoas a correr dentro de mim. Cruzando na alma campos secos e desertos, cada vez vendo mais perto o oceano de meu fim. Amigo, nasceste junto à colina, era um fio d'água de mina e cresceu tão lentamente. Margeando matas, ramagens, juncos e flores, passarinhos multicores seguiram vossa corrente. Riozinho amigo, quantas vezes assistiu acenos de quem partiu, encontro dos que chegaram. Testemunha de muitas juras de amor, quantas lágrimas de dor suas águas carregaram. Riozinho amigo, sobre a areia do remanso, animais em seu descanso, ali vem matar a sede. As borboletas em suas margens se amontoam e divino, beijo da mãe natureza. Lindas paisagens, madrugadas coloridas, encontros e despedidas seguem vossa correnteza. A frequência dos grandes sucessos. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa

Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da rádio Antena Web. Uma boa noite pra você. Eu quero deixar aqui um recado pra você que queira aprender, até mesmo aprimorar seus conhecimentos com o Som de Forge, usar a rádio e outros programas aí. Você pode acessar www.templodamor.com, clicar lá no link instrutor pela web para contratar e contactar o Ademar Souza, o meu amigo, este que eu recomendo para vocês, ok? Eu disse www.templodamor.com. E vamos trazendo mais música aí. Neste bloco, Meu Reino Encantado. Depois, Mil Maneiras de Amar, Nelson Ned. E depois, Balada do Outono e Saudades das Saudades. E depois, duas internacional aí, né? Finalizando aí com Madonna, ok? Uma boa noite pra vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Uma boa noite pra você. Vem comigo aqui então para mais as canções.

boca y besar tu piel. Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar, un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar. Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que yo te veo. Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar. Por el hecho de que somos amigos, no me atreví a decirte. Mas ahora, ya no puedo más. Y en esta canción, todo lo que siento, te voy a confesar. Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo. Y yo quisiera darte un beso en esa boca y erizar tu piel. Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar, un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar. Legal, tá chovendo, o trânsito tá ótimo, vou conseguir chegar a tempo. Ô moço, não, senta aqui. Aqui. Não, eu não quero sentar. Mais pra cá, mais pra cá. Vocês não entendem, eu não sou deficiente. Não, mais pra trás, mais pra trás. Assim, assim, assim. Isso. Não. Aqui. Não. Aqui. Não. Isso, assim. Tá. Obrigado. Não confunda cegueira com deficiência física. O cego não precisa estar todo o tempo sentado. Mas caso seja necessário auxiliar um cego a localizar uma cadeira, você pode guiá-lo até a mesma e põe a mão da pessoa sobre o encosto da cadeira. Explique se o assento tem braço ou não. Atenção! Deixe que a pessoa sente-se sozinha. Ser diferente é ser igual. Cego não é burro. Com todo o respeito, uma campanha. Camuazo II. Antena Web Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça. Diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Para Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web. Antena Web. Meus sonhos vazios não vão acordar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorar. Thank you. doentes morrendo para as bandas do mar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não vou lá cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não vou lá para esquecer. Cansado de ter saudade, tudo fiz para esquecer. E hoje tenho saudade de saudade já não ter. E hoje tenho saudade de saudade já não ter. Para suportar a minha fatalidade, sem forças para suportar a minha fatalidade, ajoelhei a rezar, cansada de ter saudade. Ajoelhei a rezar, cansada de ter saudade. Dá-me a sorte nesta vida até morrer. Roguei a Deus, dá-me a sorte nesta vida até morrer. Nesta saudade de morte, tudo fiz para esquecer. Nesta saudade de morte, tudo fiz para esquecer. Minha prece atendida por Deus na sua bondade, foi minha prece atendida por Deus na sua bondade. Como estou arrependida e hoje tenho saudade. Como estou arrependida e hoje tenho saudade. Castigo para quem não pensa, quem não sabe o que é sofrer. Castigo para quem não pensa, quem não sabe o que é sofrer. Pois sim, saudade imensa, de saudade já não ter. Pois sim, saudade imensa, de saudade já não ter. nome, por favor? Maiara. Qual é o nome dele? Pergunte pra ele o nome dele, não pra mim. Sempre que quiseres falar com uma pessoa cega que está acompanhada, comunique-se diretamente com ela e não para o acompanhante. A pessoa cega não precisa de intérprete para se comunicar verbalmente. Demonstre respeito. Diga não à exclusão. Uma campanha. Camuazo II. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web. Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite pra você. E obrigado pelo carinho da sua audiência. E vamos dando sequência na nossa programação, trazendo mais música pra você. Nesse bloco surgindo aí, Gal Costa, Chuva de Prata. Depois, Roberto da Miranda, Cartas e Bilhetes. E ainda, Guilherme Arantes, ou melhor, vai começar. Depois, Alfredo Marceneiro. E ainda, Paulo Gonzo. Depois, para finalizarmos o bloco aí, Tim Maia, Eu Amo Você. E depois, Nelson Neddy. Uma boa noite para você deste domingão. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web, o programa Antena Web Show. Baby, ascoltami. Devi essere forte. Devi essere forte insieme a me. Insieme a me. Guarda il cielo, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo folhado de luz, sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Se arrepender, já foi bom como o doce do licor, como o beijo do primeiro amor. Foi bom, valeu o aconchego dos lençóis, do que foi eu e você pra nós. Valeu. Eu guardei as cartas e bilhetes que você mandou. Entre as frases descobri que um dia você me amou. Hoje estou aqui jogada só, perguntando como te perdi. Todo dia bate a solidão por não ter você aqui. Agora sem você pra minha vida é um tormento. Explode por dentro uma saudade de você. Agora estou vivendo no calor de outros braços, mas do teu abraço eu não. E bilhetes que você mandou. Entre as frases descobri que um dia você me amou. Hoje estou aqui jogada só, perguntando como te perdi. Todo dia bate a solidão por não ter você aqui. Agora sem você pra minha vida é um pode por dentro uma saudade de você. Agora estou vivendo no calor de outros braços, mas do teu abraço eu não vou me esquecer. Agora se você pra minha vida é um tormento, pode por dentro uma saudade. Agora estou vivendo num calor de outros braços, mas do teu abraço eu não vou esquecer. Brincadeiras de mau gosto são repugnantes e não devem nem mesmo serem feitas. Ao encontrares uma pessoa cega, evite perder tempo fazendo perguntas do tipo: adivinhe quem é? Quem está falando contigo? Adivinhe quem chegou? Demonstre consideração. Uma campanha. Camuazo II. Thank you. tudo morre. Não me importa a mim morrer. Adeus, cabecita louca, vai de esquecer tua boca na boca de outra mulher. Adeus, cabecita louca, vai de esquecer tua boca na boca de outra mulher. Antena Web Show.

está lá. Eu amo você, menina. Eu amo você. Eu amo você, menina. Preciso hablarte de mí, de esta tristeza que llevo y no puedo esconder. Ya te escribí tantas cartas y nada pasó. De amor no te conmovió. Hoy yo te he enviado unas flores que corté en el jardín, tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí. Así las flores pudiesen hablar, gritarían te amo. Si las rosas pudiesen decirte cómo te puedo amar. Así las flores llevasen recados a los enamorados. Cuánta gente suerte tendría en el mundo, más suerte que yo. Dios permita que ocurra el milagro y que las flores despierten en ti ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz. Unas flores que corté en el jardín, tan solo con la esperanza que te acuerde de mí. Si las flores pudiesen hablar, gritarían te amo. Si las rosas pudiesen decirte cómo te puedo amar. Si las flores llevasen regalos a los enamorados, cuánta gente en el mundo tendría más suerte que yo. Dios permita que ocurra el milagro, que las flores despierten en ti ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz. Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Neste domingo, uma boa noite para você. E finalizando Antena Web Show deste domingo, com este bloco, eu quero já agradecer o carinho da sua audiência aqui pelo programa Antena Web Show, no canal 2 da Rádio Antena Web, e convidar você para novamente estarmos juntos aí no próximo programa, né? No próximo domingo aí. E que Deus abençoe a todos aí com saúde, com paz, muita harmonia. E todos tenham aí uma excelente semana pela frente, ok? Então vamos deixando aí nesse bloco final. Elton John. Depois, Raul Seixas, Gita. Ainda Roberto Carlos, Cavalgada. Depois Bee Gees. E ainda Marina, Fugaz. Sandy Júnior, Aprender a Amar. E ainda Adrian Gurwitz. E para finalizarmos, temos aí Fafá de Belém, Foi Assim. E todos tenham então uma excelente semana pela frente, ok? Muito obrigado mesmo pelo caminho, pelo carinho, né? Até lá, pessoal. Tchau!

I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Para chegar no ponto de ônibus. Ponto de ônibus? Tu segue reto aqui toda a vida. Daí tá vendo aquela placa azul lá na frente? Daí você atravessa a rua, anda mais um pouco. Você vai passar umas flores bem bonitas que tem ali. Daí você vai chegar no ponto de ônibus. Tá, obrigada. Ao explicares um determinado local para alguém que não enxerga, seja mais claro e específico possível. De preferência, mencione direita ou esquerda, de acordo com o caminho que ela precisa. Não use termos como ali, lá. Colabora. Uma campanha. Camuazo II. Sabia que era assim e nem quis me apaixonar. Vem aprender a amar também. Deixa o seu corpo ir mais além, pra sorrir e pra chorar. Tudo parece novo. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. I'm an addict now, an addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy.